baixar Melody.com, o seu novo site de Melody 2015. Joga a mãozinha pra cima, galera de Breves! Bota as duas mãozinhas lá em cima que vai começar o show! Sejam bem-vindos ao novo show no máximo. Rompendo fronteiras e levando até você um show único e inovador. Um show único e inovador. Já tudo prontinho em Breves! Agora o espetáculo é no máximo. Agora o espetáculo é no máximo. Quem tá solteiro? Bora começar o show no máximo! Segura, garoto! Joga a mãozinha pra cima, alegria, senhor! Solteiro, joga a mãozinha pra cima. E quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. E bate na palma da mão. E vai, e vai, e vai, e vai. E um, e dois, e três, explode! Muito obrigado, Jorginho, toda a galera aí que organiza esse grande show aqui no Jubinho. Obrigado a todos vocês. E a gente começa mais um show. Máximo. Bora começando desse jeitinho assim, velho. Eu já sei que te perdi, mas esse é meu último beijo. Vamos lá, Tomix! Brasil. Vai agora sim! Agora é o show. Beijão pra você, minha linda. Sabe aquela menina sentada ali? Você sabe? Com olhar desconfiado, tão inocente. O espetáculo. Já fui doente na queda. Fala, meu parceiro Lúcio! Agora... Tá na área com a gente aqui no Jubinho. Um abraço pra você. E a gente vai começando assim, meu parceiro. É. E agora? Esse é meu último aviso. Se ela quis ficar contigo, faça ela feliz. Faça ela feliz. Feliz, pode cantar pra mim, não! Você não vai conhecer alguém melhor que ela. Eu lembro de cada parte de você. Nos seus beijos sempre viajei. E quem tá feliz, pode dar um grito! Eu lembro de cada segundo em que me queria ainda cada vez mais. Ficou pra trás. Meu parceiro Mauro. O ensino tá pra mim com a gente. Um abraço pra você também. Tá na área aqui com o DJ Tom Mixer. No máximo, DJ Moisés. Moisés. O incomparável. Vamos lá, Tom Mixer. Eu sou incomparável. Pra começar, sim, no Jubinho. Vivi, me peguei todo esse amor. E você vem dizer que não me quer mais. Como é que é? Fala pro Tom, vai. Não consigo esquecer. Nossa última vez foi real. Oscar, o Arlon, o Mike e o Paula. Olha o Jefferson, o Kekê, o Rafael, o Marcelo, Arani. Fala, o William, galera do Entre Amigos. Aqui com a gente em breve, João. Eu lembro de cada segundo em que um dia você vai ligar, um dia vai me procurar, um dia você vai saber, vai entender que amar mais do que eu, ninguém te amou. Irmão. Um dia vou te esquecer. Um dia alguém vai ter. O amigo Júnior! abraço do DJ Tom Mix e também tá no máximo. Eita, Júnior Danado! Chega em casa, bota a mãozinha pra cima, bota pra cima, pra cima. Vai, segue o seu caminho, vai, e deixa que sozinho. E quem torce pro Flamengo, joga a mãozinha pra cima na palma da mão. E vai, e vai, e vai. Quem torce pro Corinthians, bate na palma da mão. Quem torce pro Corinthians, bate na palma da mão. E quem torce pro Paysandu. Power, power, power. Quem é do Paysandu, joga a mãozinha pra cima, bate palminha. Quem é que acha que o Paysandu vai ganhar a Série B em 2015? E quem é do Remo, bate na palma da mão. Vai, vai, vai, vai, vai. Sacode, garoto! Só quem vai chifrar em 2015 aí. Só quem vai chifrar, bota a mãozinha pra cima. E só quem vai chifrar, bate palminha, bate palminha. Segura, garoto. Se tiver mulher solteira, bota a mãozinha pra cima também que eu quero ver. Só se tiver mulher solteira, joga a mãozinha pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. DJ Tom Mix. DJ Tom Mix. Eu vou botando, vou botando, vou botando, vou botando. Vai tirando, vai tirando, tira, tira, tira, tira, tira. E vai botando, vai botando, vai botando, vai, vai. Olha o Oscar, fala ali com a gente, o Marcelo, Aline, Ailton, o William, o Neca Preto, o Sidney, o Emerson Mineiro e a galera, só amigos, tá no máximo. Valeu, só amigos. Quem é que vai botar hoje aí, meu irmão? DJ Luan, vai botando, vai. Eu vou botando, vai. Eu vou botando, vai. Só quem vai botar, bota a mãozinha pra cima e joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão e vai, e vai, e vai. Sacode o jubilão. Na pira quando os mano bota, tira, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Segura, segura, bota, bota, segura, bota, segura, bota, segura, bota, bota, bota, bota, bota. Deixa no batidão que a galera vai acompanhar jogando a mãozinha pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Libera agora. Beijo devagarinho. Professor Francinaldo, um abraço pra você, garoto, tá na área com a gente. Muito obrigado pelo seu carinho, viu, garoto? Essa vai especialmente para todas as meninas. Cai aqui pra frente pra tu ver como que é bom. Fala, meu parceiro Jorge, é no máximo, máximo, máximo. Vamos junto. Bunda no chão, vai, vai. Bate essa bunda no chão, vai. Bate essa bunda no chão. Bota a mão na cinturinha e deixa aí até o chão, vai. Chega aqui, Lucy. Senta essa bunda no chão, vai, vai. Essa bunda no chão, bota a mão na cinturinha e deixa aí até o chão. Bota a mão na cinturinha e deixa. Eita, que tem muita mulher solteira atrás de um homem aqui, não tem? É DJ Lohan pra você. E os homens falam assim pra ela, quero ver. Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu. Eita, que vocês estão danados. Se tiver homem solteiro, bota a mãozinha pra cima que eu quero ver. Joga mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, na palma da mão. E vai, só os homens. Agora. Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu. Só quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima, na palma da mão. Vai, vai, vai. Tem alguém que torce pro Corinthians aí no meio, tem? Quem torce pro Corinthians, joga a mãozinha pra cima. E joga, e joga, e joga. E quem torce pro nosso Flamengo? Quem torce pro Flamengo, bate na palma da mão. Vai, você mexe, mexe, mexe, vai no talentinho, Elson! Vai, vem, no talentinho! Praia, rolando uma gelada, a marquinha sensação, sua marquinha sensação. Olha, galera, super lotando o nosso Jumbini breve, sucesso! Vai, vem, delícia pra fazer. Quero ver você mexer, mexer, mexer, mexer. Vai, vem, delícia, faz assim. Os nossos despintados da Cid por ali com a gente, obrigado pelo carinho. Cadê meus despintados aí no meio do povão, meu irmão? Vai, vem, delícia pra fazer. Quero ver você mexer, mexer, mexer, mexer. Vai, vem, delícia, faz assim. Vai, vem, no talentinho. Vai, vem, no talentinho. Vai, vem, no talentinho. Vai, vem, no talentinho. Certíssima aí de fora. Tá por aqui com a gente também. Um beijo pra você, gata. Tudo de bom. Essa. Tá ao lado do Tom Mix e toda a galera por aqui. Ai, que delícia pra fazer. Valeu, de fora. Quero ver você mexer, mexer, mexer, mexer. Ai, que delícia, faz assim. É só no talentinho. É só no talentinho. Puxando o som na praia, rolando uma gelada. A marquinha sensação, sua marquinha sensação. Olha no meu itai. Quem vai chegar de manhã na sua casa muito essa doido aí? Pra fazer. Quero ver você mexer, mexer, mexer, mexer. Ai, vem, delícia, faz assim. Ai, vem, no talentinho. Ai, vem, no talentinho. Ai, vem, no talentinho. Ai, vem, no talentinho. Ai, vem, no talentinho. Ai, vem, delícia pra fazer. Quero ver você mexer, mexer, mexer, mexer. Ai, vem, delícia, faz assim. Ai, vem, no talentinho. Ai, vem, no talentinho. Quem tiver apaixonado pode dar um grito. Vai, vai. Hey! Power. Procuro as luzes que encontrei em seu olhar quando te conheço. Olha o meu parceiro Dena da Mototaxi. Abre aí o agente aí, Dena, aí, meu irmão. Sei que não vou morrer. O espetáculo é no máximo. Vai que vai assim. Quem tiver apaixonado, bota a mãozinha pra cima que eu quero ver. Mãozinha pra cima, vai. Mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, vai. Se lembra de alguém no coração, Elson. Cuidado. E agora? Procuro as luzes que encontrei em seu olhar quando te conheci. Cerrou. Quem souber pode cantar, quem souber pode cantar. Deixa que ele volta, garoto. Vamos lá, Tom Mix. Você esperou, foi? Sentaremos juntos frente ao mar. Agora. E de mão dadas vamos caminhar. 24, 25 agora. O Natalzão DJ Tom Mix no estado do Amapá, lá na sede. Vai em Macapá. 27, 28 vai ser lá no Oiapoque, ou não é? Se me dá conta, eu regresso, eu paro e penso. E eu confesso. Espero que o perdão seja. Olha o nosso parceiro DJ Ricardo por ali com a gente. Um abraço do Tomix e pra. Como é que tá aí, Ricardo? Este sim faz a festa de verdade. Vou te abrir essa porta. Aí te digo, se for, não volta. 7 de setembro, a tua amiga me ligou me dizendo que você estava morando perto dela. Sacode tudo aí que eu quero ver, então! Que eu te esperarei, nós sentaremos juntos frente ao mar. E de mão dadas vamos caminhar. Mesmo que passe toda a minha vida, eu te esperarei. Que nos seus olhos ainda existe amor. Seu aqui com a gente. Obrigado pelo carinho de vocês, galera. Já super lotando hoje, Jubinho. Valeu. Anda 007. Eu gosto dessa aqui, meu irmão. Bate na palma da mão e só quem é sincero. Bate na palma, vem nesse embalo acima. Não perturba os caras de pau, já vai ter tuba. Não perturba. Pra animar essa noite, o DJ. Pra animar essa noite, o DJ Tom Mix. De pau, já vai ter tuba. E agora, agora? Música bacana, uma virada pra mim agora. Você me perdeu, agora chora. Quero ouvir. Chegou a hora, eu aprendi. Aí já te esqueci, não quero mais você. Vou encontrar um novo amor. Estou cansado de você. Apaixonado, pode cantar pra mim. Suas lágrimas. Canta, vai. Agora que eu quero ver, meu irmão. Joga pra cima, vai. Joga pra cima, vai. Cima, vai. Pega o celular, pega o celular, pega o celular. Vamos lá, Tomitinho! Olha os nossos despintados da GDA por aí com a gente. Família Cobra d'Água, os nossos Coringas. Aí, Coringas, bora aqui, bora. O show no máximo. Joãozinho e Maria. Fechado o pop. Lá chegaram. E deram muita sorte. Mariazinha ficou impressionada. E o grito do meu águia. Dodaxi, um abraço pra você, meu irmão. Já tá na área do Tom Mix e do Márcio. Bora, garoto. Piada é o pop na parada. Pega o celular e começa a filmar. É o pop, ligando com o Márcio. Só quem não tem hora pra chegar em casa, joga. Mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. Pra cima, cima, cima, cima, cima, vai. Gira, gira, gira. Vira a batida aí, meu DJ. Gangue do Eletro. Agora, meu irmão. Fala, meu parceiro Marcelo. Como é que tá, meu irmão? Bora no máximo. Bota pra cima, meu irmão. Vai. Quebra tudo aí. Mas eu tô tudo. Tu tá doido? Me segura, mano, Brau. É o Super Pop e a moral da capital. O DJ de maior sucesso na atualidade. Dá uma virada pra mim, tá? Vira, vira, vira, vira, vira, vira. Vai, despintados da City. Bora sim, garoto. Como um sonho bom, você surgiu em mim. minha frente como um anjo. Quem sabe pode soltar a voz que eu quero ouvir. Logo me abraçou, dizendo amor, voltei pra te fazer feliz. Estou aqui, nunca te esqueci. Muito tempo eu passei sem te procurar. Meu amigo Furinho ali com a gente, aí Furinho. Dias. Um abraço pra você também. Sim. Olha os nossos Coringas. Valeu, Coringas. E a nossa GDA, meu irmão. Coração, mas não resisti, voltei. Estou... Canta, Elcie. Só pra te amar. Só pra te amar. Só pra te amar. O DJ de maior sucesso. DJ Tommy. Ao vivo em breves. Os moleque tá chavadão. Tá chavadão de paranga. Olha a equipe, os nossos inocentes da Night no Ponte. Pra ali com a gente, já secando todas. Obrigado pelo carinho também. Valeu pelo carinho. Valeu mesmo, viu? Mas aquele que eu sou perdão. Os moleque tá chavadão. Tá chavadão de paranga. Quase passando romano, mas aquele que eu... Alô, despintados da City. Vamos pra cima, garotos. Quase passando romano. Tá no CD ao vivo em breves. Máximo. Acha que homem não chora aí? É a nova da banda Charada, meu amigo Rondi! Bora, Rondi! Máximo! Agora, meu irmão! Vou indo embora, a mala já está lá fora. Vou te deixar. Você vai deixar? Vou te deixar. Por favor, não implora. Homem chora, Elcio! Porque o homem não chora e não pede perdão. Quem sabe pode cantar pra mim. Você foi a culpada desse amor se acabar. Você que destruiu a minha vida. Você que machucou meu coração, me fez chorar e me deixou no beco. Bora pra cima aí, meus despintados, como é que é? Estou indo embora. Por favor, não me implora. Apaixona que é melhor que você faz. Quero ouvir geral acima. Ah, com voz de sono, foi mal se te acordei. Desligue e volte a dormir, depois me ligue aqui. Cê sabe, meu amor. Eu nem sei. Faria nesse inverno. Vamos lá, Tommy C! Qualquer coisa que não fosse com você me causaria tédio. Cara, eu sei que é mal de praga com a gente. Obrigado pelo carinho de vocês. Galera, tá no máximo, Jujubinho. Valeu, gente! Pelejando num barquinho no Caribe. Deus me livre. Poderia estar agora no hotel. Mil estrelas em Dubai. Quem sabe vai cantar bem alto pra mim? Vai cantar, vai cantar, vai cantar. Eu prefiro estar aqui. Domingo o quê? Na moral, na moral, na moral. Quem não vai trabalhar hoje domingo, bota as suas mãozinhas já em cima. Joga mãozinha pra cima e bate na palma da mão. E bate na palma da mão, e bate na palma da mão. Bate palminha, bate palminha, bate palminha, bate palminha. Solteira, bota a mãozinha pra cima. Só as mulheres solteiras que não vão trair, que são sinceras. Joga a mãozinha pra cima na palma da mão. E vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, vai, vai, vai, vai, vai, cantar. Chorar não vai trazer você. Gritar, ligar, o que fazer? É o fim, não dá mais. Onde o nosso amor se escondeu? Oh. Os homens que são sinceros. Tem muito homens sinceros hoje aqui em breves. Só os homens sinceros. Bota a mãozinha pra cima na palma da mão. Vai, vai, vai, vai. Canta assim pra mim. Eu quero mais, um pouco mais. Depois do amor, quero um carinho, um abraço. Me dá um favor no meu romantismo. Não vejo problema. Vira, vira, vira, vira. Toma mais essa aqui, meu irmão. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. E agora? By now you should have somehow realized what you got. Toma aí, Elcio. About you now. Vai no batidão, vai, vai no batidão. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. Quem não deu hora pra chegar em casa, bota a mãozinha pra cima. Joga pra cima quem tá solteiro no jubinho. Daí que daí tô mix. Apaga a cena, tá no máximo. Marcelo, Marcelo, obrigado pelo seu carinho também. Valeu pela sua presença, meu irmão, hoje por aí, a gente. Você tá um luxo hoje, viu? Joga a mão pra cima que eu quero ver. Pega fogo, Jubinho! DJ Tom Mix apresenta o show no máximo. Obrigado aos nossos desvirtados, o Laião, o Júnior, o Toninho, o Valadi, o Dida Cid por aí com a gente. Obrigado, desvirtados. Nossas megas despintadas também por aí com a gente. Obrigado, meninas. Valeu pelo carinho de vocês. É sempre uma honra ter todos vocês ao vivo com a gente. Valeu, hein? A noite tá começando, Elcio! E o primeiro gole da noite já foi. No máximo. Desce que desce. Se tiver mulher que sabe descer até o chão, desce pro papai. Vai descendo. E quem é do Paysandu? Quem é do papão? Joga a mãozinha pra cima. Bate na palma da mão. bate na palma da mão, a galera do papão. Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, a galera do papão. E quem é do Remo? Galera do Remo, joga pra cima assim. Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, a galera do Leão. Bate na palma da mão, de novo, bate na palma da mão, bate na palma da mão, a galera do Leão. Vai! DJ Tom Mix. Pega fogo! DJ, bota o papo pro alto, vamos beber, nós vamos curtir a vida, vamos beber, eu tô cheio de dinheiro. Quem quer beber? Quem quer beber? Quem quer beber? Quem quer beber? Quem quer beber aí? Bota o papo pro alto. Fala, meu parceiro Mamute, bora pra cima, garoto. Vamos curtir. Eita, Mamute, velho. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Novinha, tu tá sensacional, tá diferente demais. Vai, vai, vai rebolando pra frente, depois rebolando pra trás. Vai caindo, caindo, caindo. Vai, vai, vai, mano. Vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo. Fala com a gente, nossos despintados, Leão, Júnior, Dorinho. Putaria. É os despintados da City. Agora é o show. Cai com você, toma frente, cai com você, toma trás. Você toma frente, a novinha experiente. E disso ela... Que ela gosta? Caca, você tá pra trás. Eita, rapaz. Caca, você tá pra frente. Vai. Caca, você tá pra trás. Caca, você tá pra trás. Caca, você tá pra trás. Caca, você tá pra frente. Quando ela bebe, fica louca. Não tem ninguém de menor aí no meio, não, né? Cai de frente. Ui. Caca, você tá pra trás, que ela cai de lado. Só quem é de maior, bota a mãozinha pra cima, Yuri Alves. Cai de frente. Segura. Tem delícia pra fazer. Quero. O Tom vai mexer, mexer, mexer, mexer. Vem delícia, faz assim. Como é que vamos aí, meu irmão? Aí vem no talentinho, no talentinho, no talento, no talento, no talento, no talento, no talento, no talento. Vem delícia, vem delícia, vem delícia. Vem mulher, vem mulher, vem mulher. Te pega fim de semana. Curte o solzão na praia, rolando uma gelada. Marquinha sensação, sua marquinha sensação. Olha no meu Hyundai, delícia chega. E quem vai passar o Réveillon muito chapado? Delícia pra fazer. A galera vai mexer. E vai mexer. Aí vem delícia, faz assim. Faz, faz, faz, vai. No talentinho, no tá, no talentinho. Aí vem no talentinho, no tá, no talentinho. Aí vem no talentinho, no tá, no talentinho. Bota a mão no joelho pra dançar, joga pra trás. Rebolando, rebolando, rebolando assim gostoso. Mexe que eu quero mais. Vou descendo no talento, vou subindo no talento. Todas, todas as meninas vem fazendo movimento. Vou descendo no talento, vou subindo no talento. Todas, todas as meninas vem fazendo movimento. Vai, gola! Quem tá muito chapado aí no meio? Fala, despintado, Gené, bota pra cima! Hoje é dia, já! Hoje é dia, vem pra outra dia, vem pra outra dia, vem! Vem nesse talentinho aqui, ó! Joga a mãozinha pra cima, na palma da mão, e vai, vai, vai, vai, vai, vai! Você vem! Só fala pra mim se você vem pro Jumbinho! Eu vou, senta, senta. Pararatimbum, pararatimbum. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Sem... E quem foi na lagoa e viu uma perereca suicida? Pra animar essa. Nessa noite, o DJ Tom Mix apresenta o show no máximo. Aí fica, se mata e quica. Perereca suicida, se joga e quica, se mata. Que é negócio? Perereca suicida, se joga e quica. Se acaba, né? Quica. Perereca suicida, se joga. Só pras solteiras agora. Ai, ai, ai. Aponta pra mim que eu te mato. Aponta pra mim que eu te mato. Eu te encho de beijoca, te sufoco com um abraço. Eu te encho de beijoca. Quem quer beijar na boca aí, hein? O meu bonde tá passando e ele nunca tá de toque. Se tu vacilar comigo, vai ganhar beijo na boca. Nunca do. Marcelinho, de apoio, por favor, trazer uma saca de gelo. Vacilo. Aqui pro bar, aqui do fundo, aqui do ladinho. Viu? Rapidão! Menina! Não pode esquentar cerveja, meu irmão! Bons, bons, três pulim! Bons, bons, três pulim! Bons, bons, três pulim! Bons, bons, três pulim! Qual é a parada então, meu irmão? Fala pro Tom! Ô, bandida maravilha, faz um favorzinho pra mim. Vai, joga. Todos os dançarinos também aí. Bandinha pra mim. A indiazinha do funk. Joga, joga. DJ Arthur do Estúdio RS. Fala, meu parceiro DJ Arthur. Aí, DJ Tomix. Vamos lá, meu irmão. Tomix. No segundo vou descer. No terceiro, macetinho, eu vou quica, pica, pica, quica, pica, pica, pica, pica, pica. Olha o Cleito. Meu parceiro DJ Ricardo. Eu. Olha o Valnija também. O Thiago, chefão. Bora, Elci, bora, menina. Sarra em mim, perereca. Pula em mim, perereca. Sarra em mim, senta em mim. Dança em mim, perereca. Um, dois, três, pule. Um, dois, três, pule. DJ Tomix! Ela chegou conquistando todo mundo, conquistando o estado do Pará. E suas apresentações arrebenta sem dúvida alguma. É minha amiga, indiazinha do funk. Fez um showzão em breves e veio comemorar, veio rever os amigos. Muito obrigado, indiazinha. Valeu, Arthur. Valeu, todo mundo. Olha só a da indiazinha aí, meu irmão. Essa conversinha, a conversinha, essa. Bota a mãozinha pra cima. Conversinha, essa. E a mão pra cima. E todo mundo badalando o sucesso da indiazinha. Indiazinha. A pancada mais selvagem do Brasil. Ele pensa que é o cara se chegando para mim, mas quero ver esse novinho. Vai sensualizando agora. Um jeitinho de safado, se achando moral. Quero ver esse playboy. Um, dois, três, vai. É o tal. Uma caça de uísque e um paredão ligado. A chave da Land Rover é de um amigo emprestado. Só usa roupa de marca e anda bem acompanhado. Mas comigo é diferente. Desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce. Bota a mão no joelho. Pare, pare, pare, pare. Bota a mão no joelho. Pare, pare, pare, pare. Fica de quatro, fica de quatro. Pica de DJ Tom Mix, o show no máximo. Bunda, joga a bunda, joga a bunda, vai. Joga a bunda, vai. Joga a bunda, joga a bunda, vai. Joga a bunda, avança. Joga a bunda, joga a bunda, vai. Joga a bunda, avança. Faz de conta que você tá no baile funk aí, meu irmão, vai. Ela é muito linda, ela tira onda, ela tá fazendo o que o rouba cena manda. Tô ficando louco, toma tu papai. Vai, vai. Quem tá solteiro dá um gritão pra mim ouvir. Vai, joga a bunda, avança, joga a bunda, joga a bunda, vai. Joga a bunda, avança, joga a bunda, joga a bunda, vai. Joga a bunda, avança. You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle. Quem é que conhece essa batida? Bota a mãozinha pra cima que eu quero ver. Wiggle, wiggle, wiggle. Quem conhece? essa batida, bota só a mãozinha em cima, assim, joga pra cima, vai. Joga a mãozinha pra cima, na palma da mão. Vai, vai. E doida. Quero ouvir. Vem dançando, curtindo a festa. Agora. Do som que agita a galera. Olha que trouxe nele. Segura a pressão, mamute! Chifa. Virou! Bora, Givânia! Bora, menina, bora! Assim vou terminar de tocar lá pras 7 da manhã. Quero ouvir! Wiggle. E quem tá muito chapado com o copo na mão aí? Você sabe o que faz quando vai até o chão? Que faz? DJ Tom Mix. Tá na hora de dançar o forrozinho assim. Bom, que dor de ter em as mãos. Me faz que te deixa aqui, rapaz. Me manda uma foto tua enquanto dança. Diz que vai ficar comigo, me dá esperança. Caramba, que gostosa. Olha, me leva pra esse planeta, tá de costa. Vai, frente, me dá uma chance. Com a dose de mim, você vai ficar em trânsito. Você sabe o que faz quando vai. Como é que faz, safadão? Chão. Tá lotadinho, moço! Jubilho! Olha, dor de ter sem as mãos. Me faz ficar nessa balada de vermelho até o chão. Me manda uma foto tua enquanto dança. Isso vai ficar comigo e dá esperança. Caramba, que gostosa! Você me leva pra esse planeta quando tá de costas. Vai em frente! Já já vamos mandar aí a selfie pra gente botar no Instagram. E agora? Tem algum gordinho gostoso aí no meio? Se tiver gordinho gostoso, bota a mãozinha pra cima aí. Eu não sou friboi, mas tô na moda. Nossa festa só tá começando, Elze! Sou um gordinho gostoso. Que o Rafael é? Sou um gordinho gostoso, cabeludinho gostoso. Este sim. E aí, bebê? Eu não sou primo, mas tô na moda. Que hoje tem o festão das mulheres pra vocês aqui no Juvinho. E a volta, o show no máximo do DJ Tom Mix, sem DJ Val Ninja. Na concentração, arrepiando geral. Do jeito que esse carinha sabe tocar. Parabéns, Val Ninja. Val Ninja, DJ Tom Mix, abraça você. Esse aí é parceirão, meu irmão. O espetáculo. Hoje, domingo, tem a festa das mulheres. Vai, mãe. A mulherada gosta. tudo bem assim, ó. Joga a mãozinha pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Poxa, como dói quando a gente se dá demais. Entrega o coração a uma pessoa e ela não quer nem saber. Me dá importa com você, machuca e diz que foi sem querer. É difícil entender. Eu vim que te avisei. Dá-lhe que dá-lhe tu. Se você me ama, vou te amar além. Mas se mentir pra mim, vou te enganar também. Por isso, preciso antes de fazer com. Aí, DJ Tomix! Eu não sou negativo, não. Não é que eu queira devolver a traição. Quem sabe o dia eu posso até te perdoar. Mas vou ficar com a pra depois te. Fala se dói, meu amor! E dói, né? Quando a gente ama, dói. Dói, né? Alguém que nos engana, dói, né? A gente quebra a cara e a dor machuca o coração. Quando a gente gosta, dói, né? E o outro não importa, pois é. Eu quis só... Quem tá na sofrência, levanta a mão! Eu amava alguém, me enganei, me apaixonei pela pessoa errada. Você não vale nada. É, e você não vale nada. Uau! Foi só ilusão, decepção, acreditava na sua... Para meu parceiro Mamute! Pra mim você... Ele frente a frente com o DJ... DJ Tombi! Bora lá, meu irmão! Onde eu vou beber até o dia clarear? Vim pra minha mesa que hoje é agora, é agora, hein? A noite não tem hora. Joga a mão em cima e vira, e vira. Eu vou dar virote. Eu vou dar virote. Eu sou papo, eu tô estourado e nessa vira vai embora. Vai dar pirote. Chamar o Samu que hoje eu vou tomar e gosto da pirote. Elcio, vai dar pirote no namorado dela, meu irmão. Eu sou patrão, tô estourado e essa vida é pra que vou dar pirote. Eu vou dar pirote. Todo mundo chama o Samu. Me enganei, me apaixonei pela pessoa errada. Você não vale nada. Você não vale. Fala, DJ Faunija! Foi só ilusão, decepção nas suas palavras. Pra mim você não vale nada. Pra mim você. Quem vai beber até amanhecer? Agora! Eu vou beber até o dia clarear. Vem pra minha mesa que hoje é open bar. A noite não tem. Máximo!